és tu a vez. És uma glória imortal no futebol português. És uma glória imortal no futebol português. Só falta a restituição do estádio do Restelo. Pedir não é exigir, nem fica mal a ninguém. Pedir não é exigir, nem fica mal a ninguém. Só peço para os bolonenses o estádio de Belém. O estádio de Belém. Belementos pede o campo, mas não o quer por vaidade. Belementos pede o campo, mas não o quer por vaidade. É só que num campo seu vai lutar com mais vontade. É só que num campo seu vai lutar com mais vontade. Está em bodas de ouro, é festa no continente. Está em bodas de ouro, é festa no continente. O estádio do Restelo seria um belo presente. O estádio do Restelo seria um belo presente. Deus queira seja verdade, para que isso aconteça basta haver boa vontade. Para que isso aconteça basta haver boa vontade. Governo a minha terra, por favor não leva mal. Governo a minha terra, por favor, não leve a mal. Mas dar algo ao Belenenses, engrandecer Portugal. Mas dar algo ao Belenenses, engrandecer Portugal. Até mesmo Cristo Rei, lá de Prontalte e Ribeiro. Até mesmo Cristo Rei, altivo e belo, pede de braços abertos o estádio do Restelo. Pede de braços abertos o estádio do Restelo. Deus sempre nos recompensa pelo bem que a gente faz. Deus sempre nos recompensa pelo bem que a gente faz. Troquem o nome Restelo por Américo Tomás. Troquem o nome Restelo por Américo Tomás. Estádio Américo Tomás será o nome brilhante. Estádio Américo Tomás será quem está pedindo Restelo desta maneira gentil. Quem está pedindo o Restelo desta maneira gentil. São milhões de criaturas de Portugal e Brasil. São milhões de criaturas de Portugal e Brasil. Benfiquistas e leões, estudantes e portugueses. Benfiquistas e leões, estudantes e portugueses. Todos unidos gritai, o Restelo ao Belenenses. Todos unidos gritai, o Restelo ao Belenenses. Quando o Restelo for nosso, no nosso hino imortal nascerá um novo verso. Obrigado, Portugal. Nascerá um novo verso.